agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa primeira emissão de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e é um prazer enorme estar aqui consigo e trazer-lhe sempre mais um pouco desta nossa alma portuguesa. A nossa edição hoje está recheada de bonitas vozes, de grandes fadistas e de grandes fados. Mas já sabe que o seu fado é sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa. É só enviar o seu pedido para www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb.gmail.com. Sinta-se à vontade, porque o seu fado é sempre muito bem-vindo. Faça você também parte desta nossa seleção de fados. Vamos começar, dar início à nossa emissão de hoje, com Estranha Paixão, na voz de Cátia Guerreiro. Logo depois, ficamos com Meu Triste, Triste Amor, na voz de Ana Moura. E terminamos esta nossa seleção com A Janela do Lar, na voz de António Pinto Bastos. Três bonitas vozes, três grandes fados para ti, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Thank you. deste triste amor, das noites inocentes que o amor ao possuir-me inocentiza-me o ser. Por sobre a minha pele as tuas mãos reluzentes afadigam-se no corpo para melhor o conhecer. Por sobre a minha pele as tuas mãos reluzentes afadigam-se no corpo para melhor o conhecer. Faz ouvir por entre beijos seguros num sussurro insolente que não chega a ser voz. O amor se faz ouvir por entre beijos seguros num sussurro insolente que não chega a ser voz. Meu triste, triste amor, de inusitada memória, de incontadas promessas em tímido pudor, somente a nossa voz poderá contar a história quanto nos amamos, meu triste, triste amor. Somente a nossa voz poderá contar a história do quanto nos amamos, meu triste, triste amor. Está a ouvir? Diga lá ao Sr. Fado. Será que no teu peito ainda mora aquele coração apaixonado que disse, por favor, não vás embora, que ainda existe amor para o nosso fado? Que disse, por favor, não vás embora, e ainda existe amor para o nosso fado? Será que aquela mão que me estendias no último momento dos meus passos ainda guarda o lume desses dias a correr as tuas veias para os meus braços? Ainda guarda o lume desses dias a correr das tuas veias para os meus braços. Será que o nosso quarto ainda sente aquela lua cheia de ternura que, embora minguante, era crescente no sal dos nossos corpos de loucura, que embora minguante era crescente no sal dos nossos corpos de loucura? Mas sei que este mar sobre os meus pés de mansinho os meus sonhos vem beijar, me traz-me esta saudade que tu és, debruçada na janela do luar. Me traz-me esta saudade que tu és debruçada na janela do luar. Depois destes três bonitos fados que ouvimos até aqui, vamos ficar com três senhores do fado, três grandes vozes. Vamos ficar com Vou Contigo, Coração, na voz de Carlos do Carmo. Logo depois, ficamos com Ciúmes das Saudades, na voz de Camané. E terminamos esta nossa segunda seleção com Aquela Igreja, na voz de António Sofrinho. São estas as três vozes, os três grandes fados que trago. Já de seguida, para si. Certa noite, o meu destino vi nos teus olhos fatais e fiquei tão pequenino que desde então imagino segui-los por onde vai. Não sei voltar ao passado, nesta noite derradeira, vejo-te ainda a meu lado, mas neste fado bailado arde a minha vida inteira. Vejo-te ainda a meu lado, mas neste fado bailado arde a minha vida inteira. Coração da minha vida, vida do meu coração, em cada noite perdida, uma promessa esquecida naquele olhar sem perdão. Vou contigo, coração, a morrer dentro de mim. Ainda bates, coração, não te sei dizer que não. Vou contigo até ao fim. Se ainda bates, sem razão, não te sei dizer que não. Vou contigo até ao fim. Se não matas a saudade, quando morres de vontade de pôr a saudade fim, é talvez porque preferes ter da saudade o que queres e não me pedes a mim. É talvez porque preferes ter da saudade o que queres, mas não me pedes a mim. A saudade em que me deixas é penhor das tuas queixas por não dizeres a verdade. Bastava que me pedisses de cada vez que me visses o que pedes à saudade. Bastava que me pedisses de cada vez que me vezes, o que pedes à solidão, o que vês se me não vês, não consigo que me dês, por timidez ou vaidade. E a saudade que vais tendo, com ela vives morrendo, para me matares de saudade. E a saudade que vais tendo, com ela vives morrendo, para me matares de saudade. Talvez seja o que tu queres, e é por isso que preferes a saudade em vez de mim. Morrendo os dois de saudade, temos toda a eternidade para pôr a saudade fim. Morrendo os dois de saudade, temos toda a eternidade para pôr a saudade fim. Diga lá ao Senhor Fado. Recordo aquele dia em que disseste: vou à igreja para falar com Deus. Quis te fazer surpresa, não soubeste, mas segui nesse dia os passos teus. Quis te fazer surpresa, não soubeste, mas segui nesse dia os passos teus. Porém, quando chegaste à capela, entraste no portal que havia em frente. Segui pela escada e ouvi nela o som de porta aberta. De repente, segui-te pela escada e ouvi nela o som de porta aberta. De repente, subi, fechou-se a porta que se abrira. Encostei meu ouvido à fechadura e percebi que tu eras mentira e o meu amor por ti era loucura. E percebi que tu eras mentira e o meu amor por ti era loucura. Palavras de carinho e de prazer de ti e da tua voz se desprendeu. Tu tinhas ido ali para vender o corpo que eu pensava que era meu. Tu tinhas ido ali para vender que era meu. Desci a escadaria quem rasteja, com lágrimas de dor nos olhos meus. E afinal, quem foi à tal igreja? Fui eu, apenas eu, falar com. Pois é, pois é. Chegamos ao fim da nossa emissão de hoje. Ou melhor, da nossa primeira emissão, porque a segunda chega às 19h30 com mais 30 minutos de alma portuguesa. Terminamos por aqui, ficamos com Diamantina, com Fado Agora. E logo depois ficamos com Meu Corpo. Dois fados para o fim da nossa emissão, da nossa primeira emissão de hoje, ou diga lá ao Sr. Fado. www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com, é onde nos pode deixar os seus pedidos para, a nossa, para o nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Sinta-se à vontade. Se quer dedicar aquele fado especial a alguma pessoa, ou se quer ouvir apenas aquele fado que lhe preenche a alma de emoção, é só indicar-nos o fado, o fadista, e, claro, dizer-nos também que edição prefere que o seu fado passe. Nós depois passamos. Fique bem e tenha uma boa tarde. Daqui a pouco estou de volta com mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Até já! Agora a tua sombra em meus passos, entre si puseram espaços, não se agarram como outrora. Agora vá-se lá saber dos laços do nosso amor que em pedaços saiu de nós porta fora. Sem despedida, levaste contigo a aurora. Agora, tudo o que era cor e vida é recordação sentida, que só eu sei onde mora. Olhos mais baços, quando relembro os abraços que me davas toda a hora. Agora os breves dias são escassos para conviver com teus traços que de mim não vão embora. Não vão embora. Meu corpo é um barco sem ter porto, tempestade no mar morto. Sem ti, teu corpo é apenas o deserto. Memórias do desejo são as praias que eu não vejo. Em ti, meus olhos são as lágrimas do Tejo, onde eu fico e me revejo. Sem ti, quem parte de tão perto nunca leva as saudades da partida, as amarras de quem sofre. Quem fica que se lembra toda a vida das saudades de quem parte e dos olhos de quem morre. Não sei se o orgulho da tristeza nos dói mais do que a pobreza. Não sei, mas sei que estou para sempre presa à ternura sem defesa que eu dei. Quem parte de tão perto nunca leva as saudades. a vida, das saudades de quem parte e dos olhos de quem morre. Sozinha, numa cama que é só minha, espero o teu corpo que eu tinha. Só meu, se ouvires o chorar de uma criança, o grito de vingança,